que eu não sei se é ou não amor. Só sei que aiá tem umas coisas que as outras aiá não tem. Que é o xingui de aiá. Que é o xingui de aiá. Que mais? O xingui de aiá. Ai, que bom. O xingui de aiá. Tem tanta coisa de valor neste mundo de Nosso Senhor. Tem a flor da meia-noite escondida nos canteiros, tem música e beleza, tem na voz dos boiadeiros, a prata da lua cheia, o leque dos coqueiros, o sorriso das crianças, a toada dos barqueiros. Mas juro por Virgem Maria que nada disso pode matar. O quê? Ah. O que mais? Ai, que bom. Nos canteiros tem música e beleza, na voz dos boiadeiros, a prata da lua cheia, o leque dos boqueiros, o sorriso das crianças, a toada dos barqueiros. Mas juro por Virgem Maria que nada disso pode matar. O que é meu que tem? Aperta, morena boa. Música lançada em janeiro de 1941 por Ciro Monteiro. Você ouviu de Ari Barroso o samba Os Quindins de Iaiá, que encantou o Walt Disney quando esteve por aqui. A música foi incluída no filme De Tricavaleiros, de 1945, na versão de Aurora Miranda. O título no Brasil ficou sendo Você Já Foi à Bahia? Antes, os Anjos do Inferno cantaram Brasil Pandeiro, samba de Assis Valente, recusado por Carmen Miranda, lançado em abril de 1941. 78 RPM, a sonoridade de uma época, na Rádio Cultura Brasil. O ano de 1941 não foi só um grande ano de samba, foi também de valsa. Uma para dançar com o rosto coladinho, outra na folia de carnaval. Acredite se quiser. Teu vestido de baile lembrou

Antes, Francisco Alves, na primeira gravação de Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda, de Lamartine Babo e Francisco Matoso. 78 RPM. Sucessos de 1941. Duas músicas que falam de mulher. Singela, e canta que a vida é um dia, que a vida é bela, minha Maria. Canta que a vida é um dia, que a vida é bela, minha Maria. Ra, la, la, la, la. Para perfumar a nossa linda casinha, tão simplesinha que dá gosto olhar. Thank you. Com a marca registrada do pistão de boca, os Anjos do Inferno interpretaram Helena, Helena, de Antônio Almeida e Constantino Silva, sucesso do Carnaval de 1941. Antes, Cândido Botelho interpretou outro sucesso desse ano, Canta Maria, de Ari Barroso. 78 RPM. Quando se fala em sucessos de 1941, temos que nos lembrar do Carnaval. É nesse momento em que surgem os principais registros do ano. Em 1941, muitas das músicas lançadas se tornaram conhecidas e cantadas, como o caso de Helena Helena, O Trem Atrasou e Leva Meu Samba. Outras caíram no esquecimento, caso de Nós Queremos Uma Valsa. Outras, porém, estão presentes em qualquer matinê do século XXI. Nós tivemos que rezar. Alá, alá, alá, meu bom alá. Mande água pra ioiô. Mande água pra iaiá. Alá, meu bom alá. Alá, alá, ô, oh, oh, oh, oh. Mas que calor. Atravessamos o deserto de Saara. O sol estava quente. Queimou a nossa cara. Alala, oh, oh, oh, oh. Mas que calor. Viemos do Egito e muitas vezes nós tivemos que rezar. Alá, alá, alá, meu bom alá. Mande água pra ioiô. Mande água pra iaiá. Alá. Antigamente eu não tinha juízo,